Idcast. Olá galera, estamos aqui, chegou o Idcast para vocês. Aqui quem fala é Murilo do Setor Juventude. Fala povo de Deus, aqui é o Padre Valdir, estamos mais uma vez aqui nesse Idcast. Que bom galera, estamos de volta. Grande Murilo, estamos de volta, Idcast. Eu tenho aqui uns abraços para mandar para uma galera muito especial que sempre confere a gente, que se manifestou aí. O primeiro deles foi o Padre José Nobre, lá do Santuário Nossa Senhora de Lourdes, lá do Jardim Botânico. Mandei para ele o nosso podcast lá por WhatsApp, ele comentou, gostou da iniciativa. Padre, valeu, escuta a gente aí, divulga para os seus jovens. Também o Padre Magnus, lá da paróquia Menino Jesus de Praga, ele também conferiu a gente aí, gostou da ideia. Lá o Salesiano de Dom Bosco. Padre, abração, você que está conferindo a gente aí. E também o nosso querido amigo lá do Sete Atos, Alisson Cunha, deixou um comentário para nós lá no SoundCloud, lá no aplicativo. Alisson, um abraço, obrigado por conferir aí o nosso Idcast, obrigado pelo teu comentário. E vou mandar uma caixa de polenguinho para você aí. Para quem não sabe, é só escutar o último podcast sobre Jornada Mundial da Juventude. Você quer mandar um abraço? Você quer mandar uma pergunta aí? Seja lá no Facebook, né, no facebook.com/jmjcuritiba, pode comentar lá no post do Idcast sempre, ou no SoundCloud mesmo, na caixinha de comentários, ou é claro, mandando um e-mail pra gente lá, juventude@arquidiocesecwb.org.br, estamos esperando vocês, e aqueles que mandarem aí vão ser sempre citados aqui no nosso podcast. E hoje temos aqui um convidado muito especial. Especialíssimo. E já caminha conosco faz tempo. É o Padre Luciano. Tamo junto aí hoje com vocês. Padre Luciano Tokarski, você poderia dizer pra nós, né, onde você reside, onde você atua, né, quais são as suas pastorais? Diga aí pra gente. Isso. Obrigado, Valdir, pelo convite. Murilo, pela oportunidade de estar com vocês, falar sobre a Semana Santa. Atualmente eu moro na paróquia Divino Espírito Santo, sou pároco da paróquia Divino Espírito Santo aqui na Mateus Leme e também trabalho com a Comissão Bíblico-Catequética. Isso aí, e o Padre Luciano foi laçado para vir aqui falar um pouco para a gente sobre Semana Santa, como ele trabalha justamente nessa Comissão Catequética, trazer um pouco, né, da catequese, da Semana Santa, falar, bater um papo legal aí para a gente que está se preparando para esse momento tão importante da nossa fé. É bacana que a igreja já pôs, né, nessa semana que a gente já medite sobre a paixão de Cristo. E eu gosto muito da celebração do Domingo de Ramos, porque ao mesmo tempo que você celebra a entrada triunfante de Jerusalém, parece que no meio da celebração dá uma quebrada, assim, puf, muda a temática. E daí a gente faz uma narração da paixão. Então quer dizer, a gente está começando a Semana Santa e vai celebrar a paixão de Jesus, que é o mistério central, né? Tipo assim, da sua paixão, depois da sua ressurreição. Então, a própria igreja, sabiamente, coloca isso na liturgia. E é bem legal, né, essa perspectiva, assim. E quando se inicia, então, aí a entrada de Jesus, a gente já vai refletir sobre isso. Né, sobre, ao mesmo tempo, na celebração que é o Hosana, a alegria, depois tem a meditação, a morte de Jesus. A gente ajoelha lá no meio do evangelho, a hora que ele morre, né? Então... A igreja mesmo faz essa proposta na mesma celebração, onde a gente vive essas duas dimensões. Então, bem bacana isso. Sim. Lá no pico, e a celebração de duas realidades, né? Da realidade daqueles que louvam Jesus, que é tido como o rei, o glorioso, e da realidade da morte, do sofrimento. Então, dentro da palavra paixão, né, do significado litúrgico da palavra paixão, está essas duas realidades. A realidade de Jesus que é tido como glorioso, mas a realidade de um Jesus que assume a cruz, que assume a dor, assume a paixão. Eu acredito que isso é muito interessante na Semana Santa, de modo especial, começa isso no Domingo de Ramos, né? E para quem tem notado na liturgia, as leituras durante a semana, para quem tem notado na liturgia as leituras durante a semana, todos os evangelhos, Jesus ele está tendo atritos com o grupo dos fariseus. Com os judeus, né? Com os mestres da lei. Então, a gente pode dizer que daqui para frente é só treta que vai gerar na condenação de Jesus, na sua morte, né, na sua crucificação, na sua paixão. Então, se você vai notando a liturgia mesmo, a liturgia da palavra, ela vai se encaminhando para isso. Cada vez a briga vai se acirrando. Lembra lá, né, na semana passada, que foi no quarto domingo, Jesus ele cura o cego de nascença. É sábado, já dá a briga. Depois agora, no quinto domingo, ele ressuscita Lázaro. Poxa, né, Jesus está fazendo obras e tal, e começa a crescer a sua fama, porque a gente está acompanhando o Evangelho de João. Então, daqui vai piorando. Durante a semana, você vai vendo as leituras do Evangelho de João, e João sempre destaca essa rixa de Jesus com os fariseus, que vai acabar na sua condenação. E é muito interessante porque, embora perdeu-se o costume, mas a igreja não abandonou esta regra ou esta possibilidade. Então a igreja já propõe que no sábado, no quinto domingo da quaresma, se vele, né, as imagens e a cruz. A gente não faz isso. Já não se perdeu um pouco o costume. Uhum. Né? O missal não coloca como obrigatório, mas abre a possibilidade de se cobrir as imagens e a cruz. Então, nestas semanas da paixão, o olhar deve voltar-se ao essencial. Semanas da paixão, o olhar deve voltar-se ao altar de Deus e ao altar no meu coração. Então, são duas semanas muito que nada profundas. Tome a atenção, né? Sim. Daí você cobre as imagens e tal. No missal antigo, cobria-se desde o início da quaresma. Sim. Né? Aí que dá treta, né? Porque alguns querem cobrir no começo da quaresma, outros, né? E o missal de Paulo VI, que é esse que a gente usa, ele fala da possibilidade de cobrir, não é uma obrigação. Sugere-se. Uma sugestão que leva a pessoa a rezar melhor. Então, se leva ela, aproxima ela de Deus, é muito louvável. Hosana, rei, Hosana, Hosana, rei, Hosana. Nessa entrada em Jerusalém, Jesus já tinha passado algumas outras vezes por Jerusalém, ou não? Sim, já tinha. Com certeza. E por que nessa entrada exatamente o povo fez todo aquele fervo, digamos assim, para ele entrar? Porque a partir desse momento Jesus já até é conhecido, né? Seu ministério na Galiléia foi muito profícuo e ele começa a se tornar um mestre conhecido. Então, quando ele começa a realizar os primeiros milagres, as primeiras obras, então o povo começa a olhar ele com olhos diferentes, né? E é claro que tudo isso está no plano da salvação, não tem como dizer que não está. Porque, né, o Messias vai entregar a sua vida em Jerusalém. Acho que seria mais ou menos isso. Mas será que rolou, não sei se tem alguma passagem, não estou atento nisso, mas rolou algum fervo, algum pessoal combinou, o mestre vai estar por aí, vamos pegar os ramos, ou teve alguma data? Não, porque isso é profético, né? A entrada do Messias em Jerusalém é profética, né? Aclamado com hosanas, com os ramos, etc. Então, o que aconteceu é que já tinha um grupo de pessoas que seguia Jesus. Isso é um fato. E multidões seguiam, né? Pega lá a multiplicação dos pães, etc. O pessoal já sabia quem era Jesus, já era um mestre conhecido. Então, dentro da história da salvação, vem um momento que ele vem para Jerusalém como Messias, o prometido, filho de Davi. Sim. Mas no texto escrito, assim, alguma coisa. Porque eu sei que tem a fala de Jesus. Se foi planejado, lá, não. Acho que vai pegar o jumentinho lá. Na história da salvação, com certeza foi planejado, mas não sei se lá na hora tinha lá o organizador de eventos da Galileia. Sim, tipo isso daí. Tipo, como seguir o protocolo, você entra por aqui, que já não é igual tem, né? Com o padre, com uma equipe de cerimoniários lá para ver se... Vamos receber Jesus e a equipe de celebração. Fiquemos cantando em pé, peguem seus ramos nas mãos. Hosana rei, Hosana. Número 3 do folheto, pessoal, vamos em lá. Em aramaico, por favor. Mas acho que não, é a união de duas realidades, né? Do Cristo que é aclamado como rei e daquele povo que aclama Jesus como rei é aquele que vai colocá-lo na cruz. É que ele deste homem que vai jorrar sangue. E claro, como o Valdir disse, esse sangue é para nossa remissão, é para nossa humanidade, para assumirmos a nossa condição de eternizados, né? E isso acontece por meio de Cristo, né? Por meio de Cristo, né? Então acho que a revelação de um Deus é a revelação da dimensão profética de Jesus. Isso é bem correto, né? Há momentos que ele atitudes que Jesus revela a sua dimensão sacerdotal, outros momentos que ele revela a sua dimensão de ensinar, de mestre, daquele que ensina Sermão da Montanha. Aqui há bem claro a revelação da dimensão profética de Jesus. É aclamado como rei, mas esse rei assume a cruz. Sim. Dificilmente o rei assume a cruz. O trono de Jesus é a cruz. É bem bonita essa dimensão, porque parece que Deus tem uma lógica diferente daquilo que a gente compreende, né, de fato. Uma coisa é um rei, um homem com coroa, aclamado, né? Outra coisa é um cara que foi jogado no canto, que sofre, que, né, apanha, que é preso. Então, Deus caminha nessas duas vias, né? O Cristo é obrigado. Quando o povo quer aclamar ele como rei, o mesmo povo é o mesmo povo que vai gritar crucificam, né? Então, essa inversão de valores. E também mostra, né, não vou falar mal dos judeus, mas é falta que aquele povo não estava preparado para acolher a mensagem de Jesus como filho de Deus. Né? Então, foi uma dificuldade para eles. E o que também traz para nós hoje, né? Muitas vezes a gente também não está preparado para acolher a mensagem de Deus. E cada vez que a gente não vive os mandamentos de Deus, não vive o seu evangelho, não vive o amor ao próximo, o amor a Deus, a gente está, de um certo modo, também colocando Deus de lado, né? Tirando, né, a coroa de rei, Jesus é meu rei, né? Mas, e colocando ele de lado, né? Uma certa traição, assim, né? Colocando Deus de lado, estamos judiando dele, poderíamos dizer assim. Sim, e uma dúvida só. A gente fala de Domingo de Ramos e Sexta da Paixão, enfim, mas foi realmente em uma semana ou isso foi só trazido para a liturgia? Porque se for pensar em uma semana, um povo aclamar em uma semana, em alguns dias, né? Porque não chega nem dar uma semana, domingo para domingo ele ressuscita. Sim, agora faça cronologicamente. O domingo que Jesus entra em Jerusalém é aquela semana onde eles vão comemorar a Páscoa. A Páscoa, o Êxodo, né? Então realmente foi uma ele semana. Ele chega naquela semana, no Domingo de Ramos, né? Então, cronologicamente, ele chega no Domingo de Ramos, porque Jesus está subindo a Jerusalém por causa da festa da Páscoa. Então, é naquela semana que Jesus é condenado, né? Onde os fariseus vão tramando para que ele seja condenado. Você toma o Evangelho de João, é muito nítido, né? E eles tentavam alguma maneira para acusá-lo, eles tentavam alguma maneira para matá-lo. Eles, né, testavam Jesus, perguntavam as coisas para ele. Então, cronologicamente, é bem certo. Explica pra gente um pouquinho do que é a Missa dos Santos Olhos. A Missa dos Santos Olhos, você quer saber? Ai, ai, ai. Você me pegou agora? Tô brincando. Vamos lá. A Missa dos Santos Olhos, ela é a missa que encerra o tempo da quaresma. Né? Encerra o tempo da quaresma. Esse negócio de quando termina a quaresma é sempre um rolo, né? Termina o Domingo de Ramos. Dizem que é na Quinta-feira Santa, né? Quinta-feira Santa. E é a missa que se realiza, né? Ela pode ser realizada na quarta, também à noite, em algumas dioceses que têm a impossibilidade de reunir os seus padres. Mas é a missa em que nós fazemos a renovação das promessas sacerdotais, né? A nossa fidelidade ao sacerdócio, ao celibato. E também nesta missa se abençoa os óleos santos, que é o óleo dos catecúmenos, o óleo do crisma e o óleo da unção dos enfermos. Que somente esses três óleos, elas são, somente podem ser abençoados pelo bispo, né, pelo ordinário local. Tanto que quando numa diocese não há um bispo, não há um arcebispo, pede-se para o bispo da diocese mais próxima. Sim, então, legal. É a grande missa em que o presbitério se reúne. Presbitério, eu digo, é o clero junto com o seu bispo. O bispo faz parte do clero. Então, neste grande dia, o presbitério de uma diocese se reúne para fazer a renovação das suas promessas. Inclusive, a gente diz que na Quinta-feira Santa de manhã é a missa da instituição do sacerdócio. As leituras nos levam a isso. A gente lê o livro do profeta Isaías, aquela mesma passagem que Jesus toma no início do Evangelho de Lucas. Então, no Salmo, né, a consagração com o óleo, né, que o Salmo nos leva a meditar. Então a gente, no domingo de manhã, nós todos os padres renovamos, né, nossas promessas sacerdotais diante do bispo, como uma igreja, no sentido da unidade. Confeccionamos os óleos que vão ser usados, né, a partir deste ano. E daí à noite, a instituição da Eucaristia, né, que é o lava-pés. Então, para nós, a Quinta-feira Santa, então, começa aí o tríduo pascal já para nós padres. Inclusive, se você quiser ir, né, todos os anos, lá na Catedral Basílica Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, às 9 horas da manhã. Sim, não é só para os padres, então? Não, não é só para os padres, não. Mas é um meio povo de Deus. De festa para vocês, de celebração. Porque é, sim, mas não vai levar um litro de azeite lá para se abençoar. Tá? O pessoal, às vezes, está com uma sacolinha de óleo de oliva lá, não, sim, precisa levar, tá, para abençoar. Isso você pode deixar para outro dia. Deixa para missa, para novena. Procura o teu pároco lá, que ele pode fazer a benção dos alimentos. Daí você leva o ovo, uma cabeça de repolho, leva uma batatinha que você compra, uma cebolinha, daí você leva lá para ele abençoar. E o óleo, claro, né? Tem o costume do sal. Acho que é sábado, no sábado antes da vigília pascal, né? O pessoal faz bem. Sábado à tarde. Sábado de manhã. Sábado de manhã, os poloneses? Os poloneses fazem. Lá na paróquia tem. Os ucranianos fazem. A benção dos alimentos, né? Sim. Então, para ceia do... É. Para ceia não, né? Também na hora que o bispo estiver fazendo a oração, não precisa colocar tua mão nos teus olhos, né? Não é a bênção dos olhos. Tá? É a bênção boa. Senão você fica como o cego de nascença, só falta o bispo cuspir no chão, pegar o barro e botar no teu olho. Se esse fosse o evangelho, podia ser confirmado. Milagres, quem sabe faz ao vivo. Imagina. Tá, depois dos santos olhos, vem a missa da quinta-feira. Isso, a quinta-feira é santa. Que é a noite e vira a madrugada. Isso. Que nessa quinta-feira santa, na verdade, é o dia do padre, né? Na verdade, a gente, nas paróquias, nas comunidades, a gente comemora lá em agosto, porque é o mês das vocações. Mas se a gente fosse radical mesmo, ao pé da letra, o dia do padre é quinta-feira santa. Quinta-feira santa. Sim. É o dia que nós comemoramos a instituição da Eucaristia e a instituição do sacerdócio. Instituição da Eucaristia é a instituição do sacerdócio. Sacerdócio ministerial, para ninguém vir brigar com a gente. Deus livre. Né? É ministério, sacerdócio ministerial. Né? Isso. E essa atitude de Jesus lavar os pés, ela é uma atitude sacerdotal. Né? Aí é uma revelação de uma dimensão sacerdotal de Jesus, né? Ele levanta-se da mesa, depõe o manto, cinge-se com uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Aí está um gesto de um... São funções, uma atitude do escravo. Do escravo, né? Sim. O escravo lavava os pés do Senhor, né? E era inconcebível na cultura judaica, né? Inconcebido um judeu lavar os pés de outro judeu. E Jesus toma este gesto como uma atitude de serviço, né? Uma atitude de amor, que ele fala, cumpriu-se, né? O tempo cumpriu-se. É interessante, né? Porque na Bodas de Canã, Maria pede, né? Ela intercede por Jesus e Jesus diz, mulher, ainda não chegou a minha hora. Neste texto, que é o último antes da morte de Jesus, né, o lava-pés para o Evangelho de João, Jesus diz, a minha hora é chegada. Chegou a minha hora. É muito interessante. O mesmo, né? Evangelista, as, sim, duas dimensões. Isso. Mas o costume de lavar os pés dos judeus não era quando entrava na casa? Mas o escravo lavava os pés, não o outro judeu. Ah. Mas outro judeu, segundo o padre Luciano, nem não tinha esse costume. Na verdade é assim, um judeu, quando uma pessoa chegava, era visita, sempre oferecia na porta da casa um jarro, uma água e uma toalha para lavar os pés. Sim. É, sempre. Isso é costume da cultura judaica. Porém, nunca um senhor lavou os pés do seu servo. Ou nunca um escravo... nunca um senhor lavou os pés do seu escravo. Jesus inverte, né? Jesus renova esta atitude, porque é ele, numa atitude de esvaziamento, ele numa atitude de amor, ele numa atitude de serviço, ele lava os pés dos, sim, discípulos. Dá para dizer que Jesus, não, nessa questão, nem se trata de limpeza, mas dessa postura de de servir, né? Porque Pedro com fala assim. Com certeza não, né? É porque Senhor, Pedro fala assim, me lava inteiro. É, me lava aí, dá um banho. Não, Pedro, não é tomar banho. É um gesto de serviço. É, esse serviço de Jesus que, né, vai ajoelhar-se aos pés do discípulo e lava. E cria um vínculo de amor, né? Ameis uns aos outros, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, a ponto, né, de ajoelhar e lavar o teu pé, sendo o seu mestre, Senhor. O canto do lava-pés é uma coisa muito linda, assim, é emocionante. E a gente que tem a graça de poder celebrar a Eucaristia, né, e celebrar o lava-pés, é um momento emocionante, assim. Eu às vezes vou imaginando assim na mente Jesus se ajoelhando, lavando os pés, e eu me emociono sempre assim, né, com esse gesto, assim, que é o momento da gente lavar os pés daqueles que nos ajudam, daqueles que são os excluídos, enfim, né, os pobres, aqueles pelos quais Jesus veio trazer o seu evangelho para cada um de nós, né, no fundo, no fundo. Então é bonito esse gesto, né, e nos coloca como presbíteros, né, nessa dimensão de serviço. A gente está aqui para servir. O nosso ministério é para levar o povo até Deus e Deus até o nosso povo. Legal. Eu acho que na atitude de Pedro há três coisas muito interessantes, né? O ouvir, o entender e o obedecer, né? Porque Jesus, primeiro, Pedro não quer que Jesus lave os pés dele, né? Depois, Jesus se oferece para lavar os pés de Pedro, né? Então, há uma relação em que Pedro ouve Jesus, né? Pedro está atento a Jesus. E Pedro entende, né? Porque Pedro pede: banhe não somente os meus pés, mas toda a minha cabeça, todo o meu corpo. Né? E aí Pedro compreende qual é o ensinamento de Jesus, que não é um lavar material, um lavar externo, um lavar físico, um banhar físico, mas é um banhar interior. E aí Pedro toma atitude, ele entende, ele modifica a sua forma de compreender, né? E aí ele não só foi banhado, né, fisicamente, mas ele foi banhado, foi mergulhado na vida de Cristo. E o lava-pés é depois da ceia? Ou é antes da ceia? Depois da ceia. É depois da ceia. Isso. Então, depois da instituição da Eucaristia? Antes da instituição da Eucaristia. Ah, e na instituição a gente trabalha, né, com o pão e o vinho. A gente trabalha. Antes da consagração. Isso. Sim. O lava-pés é logo após a homilia. Mas eles comeram antes, imaginando na... Não, no Evangelho de João é a cena da Eucaristia, né? O ambiente é eucarístico. Mas está preparado para a festa. Eles estão preparados para a festa. Mas o Evangelho de João não tem a Santa Ceia, não tem a Ceia Eucarística. Nós encontramos o relato. Não temos o relato da instituição. Então o lava-pés no Evangelho de João substitui. Já com o capítulo 13, já nós iniciamos o tempo da despedida de Jesus, do 13 ao 17. É a questão da hora. Chegou a minha hora. Então, já... Tem oração sacerdotal. Isso. Inclusive, você que está ouvindo, eu indicaria muito, antes de começar a Quinta-feira Santa, você ler o Evangelho de João, capítulos 13 e 17, veja os discursos de Jesus, as palavras, esses discursos de despedida, ajuda numa preparação espiritual aí para você que está querendo bem celebrar a sua Semana Santa. Então, na Quinta-feira Santa, a missa começa normalmente, né? Canta-se o Glória, normal, que nós não cantamos aí no tempo da quaresma, faz-se as leituras, o padre faz a homilia, após a homilia ele faz o gesto do lava-pés, né? O gesto de lava-pés prepara, é a purificação para receber o corpo do Senhor. E aí se reza a consagração, e no final da missa, né, no final da Quinta-feira Santa, a missa não acaba, nós temos a transladação com o Santíssimo Sacramento. Que vai para o altar da reposição, já que nesse dia não faz adoração, se faz a adoração eucarística, né? Mas no sentido de esvaziar o tabernáculo, né? A gente cobre, então mesmo na Quinta-feira Santa, né, as imagens ficam cobertas, a gente esvazia o tabernáculo do Santíssimo e ele vai para para um altar que a gente chama de altar da reposição. E ali, durante a quinta à noite ou a sexta, se fazem as horas santas sem a exposição de Jesus Eucarístico, né? Diferente, né? E ali vamos velando. Tem até um sentido assim, né, daquele sofrimento de Jesus no Horto das Oliveiras, da quinta para a sexta, que ele vai ser condenado praticamente de madrugada, né? Na sexta-feira começa-se lá o conluio entre o Caifás e os outros para condená-lo. Então, como dessa dimensão da quinta para sexta-feira, a gente fica em vigília como Jesus, né? Ficai aqui comigo, orai, pois, né, chegou a minha hora, etc. Né? Isso que o Luciano falava. O padre Luciano dizia. Então, tem todo este sentido de ficar com Jesus, vigiar e orar com ele, né? Sim. Eu vi uma vez, não sei se procede, que nessa época, nessa parte, Jesus também ele é colocado como se fosse num fosso, assim, aguardando a... seu julgamento, né? É. Não sei, que daí tem até a história da urna, que Jesus é colocado numa... A adoração é feita com Jesus colocado numa urna. Fosso, né? É, não, eu digo fosso, até na igreja, assim, na paróquia lá tem uma urna específica, como se fosse uma arca da aliança, mas não exatamente. Aí é colocado a Eucaristia lá dentro. Uma vez eu ouvi que também remete a Jesus que foi colocado naquele fosso. Quem vai para Jerusalém, até eles têm um passeio lá que vai até onde Jesus é colocado e dá para ver, diz que dá para ver o fosso, assim. Sim, é verdade isso daí. Tem um fosso lá. Diz mas que será Jesus que tem a ver ou é só isso é história de... Deve ser mais costume local, talvez. Faz sentido, né? Tradição, etc. É, mas que pela tradição, de fato, Jesus foi colocado nesse fosso lá, né? Sim. Pra ele aguardar até o julgamento, né? Então, amiguinho, você que tá ouvindo a gente, quando você chegar no céu, faça a sua lista de dúvidas escatológicas. Eu tenho a minha pessoal. Tipo assim, o que aconteceu naquele entremeio, né? É quem, de fato, escreveu os evangelhos. E assim, cada um tem suas perguntas. O que Jesus fez na segunda-feira? Entra aí, né, nas dúvidas escatológicas, né? Quando você chegar no céu, não esqueça de tirá-las. Pesquise lá no Google. Vamos fosso lá. De você Jesus. Você vai chegar lá, o São Pedro tá na porta do céu. Um computadorzinho do lado, assim, né? Você digita no Google. Slide. Google do céu. O que aconteceu com Jesus durante esse momento? Não só isso, né? Mas todos os evangelhos têm essas... Olha só, eu tô entrando aqui no Google e encontrei uma foto aqui, Rabá, Jerusalém, fosso onde Jesus foi mantido preso antes de sua crucificação, toda Rabá. É, inclusive a gente tá querendo ir para Jerusalém, se alguém quiser financiar a gente, eu ainda não conheço a Terra Santa. Brincadeira essa parte, mas a gente vai lá conferir esse poço aí. É verdade. E essa aí judaica era com... carne, não era? Carneiro, essas coisas. Tinha tudo, né? Tinha de tudo. Ervas amargas, pra lembrar o amargor da vida, enfim. É, e porque a Páscoa dos judeus é a passagem, né, da escravidão pra liberdade, a saída do Egito. Então também tem isso. É, o contexto da instituição da Eucaristia se dá numa ceia judaica. É, isso os evangelistas nos narram, mas dentro da ceia judaica, não posso dizer com propriedade, a gente pode trazer alguém que manja. Um judeu? Né, um judeu. Que, ou até em muitas comunidades tem esse costume, né, de fazer, né, a ceia judaica. A PJ fazia. Pastoral da Juventude. Pastoral da Juventude. Fazia a ceia pascal judaica. Então ninguém pode trazer. Então tem vários cálices, vários momentos em que se parte o pão ázimo. Então dentro desse contexto aconteceu a instituição da Eucaristia. E o pão e o vinho pra nós é. Eu penso que são elementos simples, né? É, o vinho da alegria, né? O pão, o alimento, coisa simples, água e farinha, né? Deus, na sua simplicidade, usa esses elementos que tá aí na mão do homem para nos alimentar, né? Então, tem todo esse sentido aí, é bonito. Vamos lá, segundo a tradição judaica, alguns elementos que são usados na refeição, né? Um osso da perna do cordeiro, que lembra o cordeiro oferecido no Templo de Jerusalém, um ovo, né? O ovo simboliza, um ovo assado simboliza o oferecimento no Templo de Salomão. Ovo assado? Um ovo assado. Imagine como se assa um ovo. Um pedaço de erva amarga, que relembra a amargura, isto que o Padre Valdir falou, né? Opressão, amargura, a gente tem que dar uma desilusão dentro, né? De Israel. É. Misturas de maçãs raladas com canela, castanho e vinho. Isso simboliza tipo a argamassa, assim, sabe? a argamassa entre judeus e escravos, né? Legal. No Egito. Pedaço de salsa, ou aipo. Você já comeu aipo? Não sei nem o que é aipo. Simboliza gratidão. A gratidão. Gratidão porque o povo foi libertado do exílio. Né? Água salgada. Acho que eles devem pegar lá do Mar Morto, lá, sabe? Aipo é um salsão, cara. Salsão. Que é um salsão. Que ele tem um talo grande, assim, verde. Ele dá na primavera, né? Malho poró. Primavera. Na época da Páscoa. Então simboliza o florescimento da primavera, dos frutos, né? Então o símbolo da amargura, água salgada, aipo, três pães sem fermento. Três pães, um representa Abraão, outro Isaac e outro Jacó. E o vinho? O vinho é a cor do sangue, simboliza alegria, festa. Que legal. Quantos elementos da ceia judaica? Que nós incorporamos na nossa liturgia. De outra maneira, né? Que de outra maneira, cara. Ressignificamos algumas coisas. Bacana. Alguns dos elementos. Bacana. Então assim, eles fizeram toda essa ceia, comeram. Depois Jesus lavou os pés e depois ele partiu o pão, teoricamente. Na cronologia, vamos dizer assim. É, esta ceia é judaica, né? Essa ceia é o judeu que realiza. Jesus ressignificou, Jesus cumpriu o preceito judaico, instituindo um novo preceito, o preceito da Eucaristia. Então, agora já não se oferece mais o cordeiro, as ervas amargas, o aipo, o ovo assado, né? Não se oferece. Agora, o corpo de Cristo é oferecido, o sangue de Cristo é oferecido. Agora, ele é a refeição. Ele é o banquete, né? Ele é o cordeiro nupcial. Então, Jesus agora, ele é o sacrifício, se oferece como sacrifício. Ele é a vítima que expia os nossos pecados. Pelo que eu entendi, agora você quer saber sobre a Sexta-feira Santa. Sexta-feira. Sexta-feira Santa. Três dias horas. De muita gente. A gente começa a parte da celebração no momento em que Jesus morre. Às 3 horas da tarde. É bem, bem bonito, assim. Começa no silêncio, faz uma caminhada até o altar e o padre se prostra, né, no altar. Diante do altar, num momento de silêncio ali, todo mundo acompanhando. Daí já levanta, vai pra cadeira sédia e faz o oremos. E fazemos as leituras, a narração da paixão. E depois da homilia fazemos o beijo da cruz, a adoração da Santa Cruz, né? O sinal da salvação. Eis o lenha da cruz do qual pendeu a salvação do mundo. E depois fazemos a oração universal? Oração pelos... Isso. Pelos catecúmenos, oração pelos governantes. Pela igreja, pelo Papa. Igreja. Pelos que não creem em Deus. Pelos que não creem. Aqui. Ajoelhemos-nos. Levantemos-nos. Isso aí. Gastar o joelho. É. E é legal que a Sexta-feira Santa é uma meditação justamente do mistério central da cruz. É a cruz de Jesus, né? Então, a centralidade da Sexta-feira Santa é a sua crucificação. Então, a cruz é o centro daquela celebração. Então, na hora da adoração, né, o padre ele tira a casula. Ele tira o sapato e, num sinal de despojamento, né, beija a cruz e faz a sua adoração. Então é bem bonito esta simbologia, né? O Filho de Deus que se esvaziou, né? A palavrinha bonita para isso é kenosis, né, do grego. O seu esvaziamento. Então a gente vai e se despoja também como o próprio Filho de Deus e choramos, né, com toda a igreja, a morte do Filho de Deus. E aí, Murilo, você, não sei se você já viu falar, na Sexta-feira Santa há uma linha da igreja que diz que a Sexta-feira Santa deve ser uma adoração só do madeiro. E outra linha da igreja que diz que tem que ter o crucificado. O que, que você acha aí? O que, que você me diz aí sobre isso? Faz uma votação. Dentro da teologia litúrgica tem essas duas linhas de pensamento. Uma diz que a adoração é realmente só a cruz, que só a gente poderia até tirar o altar da igreja e deixar só o madeiro da cruz. Que até pensam que o beijo da cruz na sexta-feira teria quase que o mesmo peso que a comunhão eucarística. Então é essa é a ideia, assim. E aí outros acreditam que tem que ter a figura, a imagem do crucificado. O corpo morto do crucificado. E nesse dia também é muito costume, né? Depois da celebração da paixão à noite, os teatros da paixão, né? As vias sacras nas ruas. As procissões com o Senhor morto. Meu amigo, você que escuta, que nos escuta, minha amiga, nós vamos ter aqui no centro de Curitiba, né? Nas paróquias do centro. Procissão do Senhor morto. Procissão do Senhor morto. Começa onde? Ih, pegou. Então, o Santuário Perpétuo Socorro sai lá do santuário e vem até a catedral. Guadalupe sai da paróquia de Guadalupe e vem até aqui a catedral. O Bom Jesus sai, paróquia do Bom Jesus aqui do centro, sai lá da paróquia deles e vem encaminhando até a catedral. Inclusive tem um encontro, acho que é do Guadalupe e dos outros dois? Isso, eles se encontram entre ali. Entre as Marechais. Nós saímos ali da paróquia e vamos passar aqui. Aqui na Igreja da Ordem. Igreja da Ordem, saímos do Divino Espírito Santo. Ano passado já passamos aqui. No Padre Valdir, depois vamos juntos ali. Para. E a celebração é feita lá. E aí depois o bispo dá uma bênção com a relíquia da cruz que nós temos aqui na Catedral Basílica Nossa Senhora da Luz. E diz algumas palavras e depois tem uns cantos, algumas animações. Relíquia da cruz? Qual que é a relíquia da cruz? É. Qual cruz? Da cruz de Jesus, né? Ô, louco. Não, não temos como, né? Em afirmar nem desafirmar, mas... Conta-se, a tradição conta que está 2000 anos aqui na Catedral Basílica. Chegou antes dos portugueses. Para os índios, né? Veio por bilocação. Veio. Quem te ama como eu, olhe pra cruz, essa é a minha grande prova. O Sábado Santo. Sábado do Aleluia. O que o pessoal chama de Sábado de Aleluia, ou a missa mais comprida do ano. Porque muito rico em elementos, né? Começa lá fora, o Sábado Santo, com a bênção do fogo novo. Então abençoa-se o fogo novo, confecciona-se o Círio Pascal. O Círio Pascal é Jesus ressuscitado que entra iluminando a igreja, né? Eis a luz de Cristo, temos graças a Deus. Então Jesus vai entrando, iluminando, e quando o Círio Pascal chega no altar, incensa-se o Círio Pascal e proclama-se a Páscoa com o canto do Exultet. E aí se inicia, né, a meditação da ressurreição do Senhor, mas escutamos toda a história da salvação, por isso tantas leituras, né, no sábado. Escutamos todas as histórias da salvação. Na hora do glória, então, entoamos o grande hino de louvor da ressurreição do Senhor. Bate o sino, faz de tudo, né? E aí, depois do glória, fazemos uma leitura do Novo Testamento, né? A partir da visão do ressuscitado. E proclamamos o Evangelho. Da Epístola de Romanos, isso. Né? E depois fazemos a leitura do Evangelho da ressurreição. E eu acho muito legal a celebração, né, no sábado, ainda tem outras partes, né? Mas ela é muito catequética, né, Luciano? Ela traz muitos elementos, né? O fogo, depois que a gente anunciar a ressurreição, a gente vai fazer a liturgia batismal, né? Vamos renovar a promessa dos nossos batismos, e depois vamos, né, ser aspergidos com a água batismal, que é a água que deve ser usada aí nos batismos, né? Então ela é muito rica, uma celebração cheia de elementos. E aí, por fim, né, a própria celebração da Eucaristia, né? A consagração novamente do pão, do pão do ressuscitado. É interessante, porque Vigília Pascal é uma das liturgias mais antigas da igreja, né? E na igreja primitiva era nesse dia que os adultos que se preparavam para os sacramentos, era nesse dia que eles recebiam o sacramento do batismo, da crisma e da Eucaristia. Os três sacramentos juntos, né? Então, muito interessante porque os elementos da Vigília Pascal são elementos catequéticos, né? Litúrgicos catequéticos, né? A água, que se repete no terceiro domingo da quaresma, a água da Samaritana. Então, ali no terceiro domingo da quaresma, a quaresma já está encaminhando para a Vigília Pascal. O prenúncio, né? A luz do ressuscitado, que já é o símbolo, né? A luz, a unção É a unção. E o fogo também. É, o fogo já é o cego de nascença. Né? Que é o quarto domingo. Já é o quarto domingo, já tá... Nesse ano A, claro, né? Isso, já está voltando o olhar para a Vigília Pascal. E agora o domingo da ressurreição, do Lázaro, a vida nova, né? Então, pela Vigília Pascal nós ganhamos nova vida. Aqueles adultos lá na igreja antiga ganhavam uma nova vida, a vida sacramental, uma nova vida. É o que então, a gente chama de catecumenato, é isso? Isto, esse processo é o catecumenato antigo, né? Da Vigília, mas são todos símbolos que nós usamos, né? Por isso tem batismo em algumas crianças. Algumas têm batismo. De preferência de adultos. É, batismo de adultos, batismo de crianças. E os sacramentos de adultos, né? Propício neste tempo litúrgico, a Vigília Pascal, principalmente, ministrar os sacramentos do batismo, da crisma e da Eucaristia para os adultos, né? Para os adultos. Aí que nós professamos a nossa fé, faz a renovação das promessas do batismo. Porque lá na igreja antiga o adulto fazia a profissão da sua fé. Hoje, claro, o missal foi renovado, né? Foi readaptado, né? Sim. O novo missal, né? Então ele coloca lá a renovação das promessas. E por isso que o adulto, não sei se está certo, o adulto ele se prepara então de um ano para o outro. Né? De uma Páscoa ele começa... É como assim, eu quero ser cristão, quero seguir a Jesus, quero ser católico. Então ele começa o processo de iniciação à vida cristã adulto. E durante domingo da Páscoa. E vai, cada domingo ele vai recebendo um símbolo, etc. Então as celebrações são bem catequéticas. Por isso todo o sentido dos adultos. Inclusive, né, tem os catecúmenos, né, aqueles que não tinham recebido o batismo. Na igreja antiga, quando se começava a consagração da Eucaristia, eles tinham que sair. Eles não participavam porque eles não eram batizados, né? Então, tinha toda essa questão que é catequética, do catecúmeno que não participa da consagração do pão, por exemplo. E aí depois ele vai recebendo, né, os sinais, os símbolos, até ele realmente ser batizado e ser tido. E depois ele pode participar. Daí ele pode participar. Sim, acontecia na quaresma, né? Quaresma, o tempo de purificação e iluminação, que ele recebia os escrutínios. Então, após receber os escrutínios, esse rito de bênção, rito de avaliação, né? Ele se retirava da igreja, ele se retirava do templo no sentido ainda de que ele estava ainda se preparando, né? São ritos de preparação. É, vai chegar o momento em que ele vai participar da mesa eucarística, mas ainda não chegou o tempo. Acho que um dia dá pra gente voltar nesse tema aí, que ele é bem puxa bastante coisa, puxa bastante dúvidas que hoje a gente não tem tempo hábil. E aí o padre... A confecção do Ciro, a luz, né, a nova luz, a comunidade professa fé com a sua vela, acesa. O padre vai lá e coloca, mergulha o Ciro na água, abençoa esta água, vai aspergir esta água na comunidade, né? Então são todos símbolos, né? São todos símbolos batismais que nós utilizamos. Né? E aí se encerra o tríduo, ou não? Se encerra o tríduo pascal. E claro que se encerra o tríduo, mas domingo é o grande domingo, o domingo da ressurreição. Então a gente volta de novo pra igreja, claro, né? Não deixa de ir também no domingo. Não é porque você foi o tríduo pascal que não vai daí no último dia, né? Na cereja do bolo, pra celebrar a ressurreição, ouvir os relatos da ressurreição, quando Jesus apareceu aos primeiros discípulos, etc., como foi tudo aquilo, né? E vamos meditando daí durante as semanas do tempo pascal, o ressuscitado, né, em suas aparições. E tem algumas missas que são de madrugada, inclusive, né? Lá na paróquia é madrugada. É um costume antigo também? É porque o pessoal faz a via sacra, né, as encenações, e termina, eles fazem até a morte, né? Até a morte. Até e deixam isso até o no túmulo. E eles deixam, como é o domingo de manhã, domingo da madrugada, normalmente fazem a última estação ali, né? O Jesus ressuscitado. Não sei se lá na tua comunidade é essa a experiência, mas lá em Campo Largo, que eu participava, eles faziam, deixava a última estação, o Cristo ressuscitado, pro domingo de manhã. Então fazia-se isso, se reunia todas as comunidades, 5:30 da manhã. Jesus era o ressuscitava e logo após já iniciava a Santa Missa, já celebrava-se ali a Santa Missa às 6 horas da manhã. Tem um sentido bíblico também nisso, que Se você for em todas as missas, né? Porque o missal propõe missas diferentes. Missas da vigília, missa do dia, missa da noite, etc. Ele tem várias propostas de missa para o dia da Páscoa. Então você vai ouvindo os evangelhos, aí um evangelho fala assim, né? Ainda de madrugada, né? Foram ao túmulo. Depois, né? Vai cronologicamente, vai como se fosse passando o dia os evangelhos. Os três dias, né? O véu se rasgou, mas vai ser reconstruído em três dias, né? O véu do tempo. Esse simbolismo para falar da ressurreição de Jesus, né? Uhum. E aí tem, cronologicamente na Bíblia tem isso, né? Uns foram bem de manhã, outros foram mais à tarde. É, pra ver o túmulo. O túmulo. Legal. E aí começa o tempo pascal. Tempo que dura... Pascal. Sete dura, semanas. É, vai longe, né? Vai até Pentecostes. Tempo mas pascal. Mas a oitava da Páscoa que falam são as sete semanas ou não? Não, são os sete dias sete depois dias da Páscoa. Da Páscoa. E aí todo dia é missa solene. Como oitava de Páscoa quer dizer que naqueles oito dias é o dia da Páscoa. Então nós celebramos a Páscoa solene, com glória, com tudo, os oito dias da semana, sete, né, no caso, mas até o outro domingo. E são sempre textos das aparições de Jesus, são textos belíssimos. Os textos, para mim, são os textos mais belos da Sagrada Escritura, os textos da ressurreição. Claro que eu gosto do texto da ceia, muito da samaritana, muito do Lázaro, muito da multiplicação dos pães, lava-pés... Mas creio que esses textos da ressurreição, eles dão muito significado da Páscoa, da nossa fé cristã, da nossa espiritualidade. O nosso Deus não é um Deus morto, um Deus que está no sepulcro, um Deus que está preso dentro do sepulcro, porque é costume os judeus fechar o sepulcro com as pedras, né? Com a pedra, sim, com uma pedra, como Lázaro. Então, em Jesus, a pedra rolou, definitivamente o Senhor ressuscitou, né? É um símbolo da definição da ressurreição de Jesus. Legal. E além dos evangelhos, as primeiras leituras, né, são sempre dos Atos dos Apóstolos. E aí mostra como é que foi o início da igreja depois da ressurreição de Jesus. E aí esse seria tema para um outro lugar, mas depois que Jesus aparece e concede a eles o Espírito Santo, etc., aí começa... textos pós-pascais. O início da igreja, né? Você vê Pedro fazendo discurso, Pedro realizando milagres em nome de Jesus, e aí é pauta para outra coisa. É aquela história do Paulo lá, que ele estava fazendo uma homilia, né? Se reuniram para fazer a ceia, e Paulo começou a fazer a homilia, estava cheio, estava no segundo andar da casa, estava cheia. A casa estava cheia de pessoas e tinha um rapaz que estava lá, um jovem, sentou na janela para escutar a homilia de Paulo. E Paulo se empolgou, o menino dormiu e ele caiu. São textos que aparecem, por exemplo, depois vai lá Paulo, o rapaz revive, né? Ressuscita por meio de Paulo, Paulo sobe e continua a Eucaristia, né? Eles continuam a celebrar a Eucaristia. Vocês farão obras ainda maiores. Fechando então, né? Só aproveitando esse espaço, esse momento, o que vocês teriam, né, dizer aí para a juventude que busca viver essa Semana Santa da melhor maneira? Lembrando que a vida continua, digamos assim, no dia a dia, tem as suas atividades, escola, trabalho. Como a gente pode viver a Semana Santa de alguma forma, assim, melhor, né? Olha, eu diria o seguinte, jovem... A Páscoa acontece todo dia. Páscoa acontece todo dia. A ressurreição de Jesus acontece todo dia na tua vida. Todo dia. Todo dia Jesus se apresenta na tua vida como ressuscitado. Todo dia. Todo dia Jesus se apresenta na tua vida com uma nova oportunidade, com uma nova amizade, com um novo trabalho, com um novo desafio, com uma nova oportunidade, com até inclusive com um novo sofrimento, com uma nova incerteza. Então, eu digo, vivei próximo do Cristo ressuscitado. Ele está convosco. Né? O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Ele vive conosco. Ele vive com você, jovem. Né? Jesus ressuscitado caminha com você. Jesus ressuscitado participa da tua dor. Né? Jesus ressuscitado participa do teu sofrimento. Participa da tua alegria. Participa do seu grupo, das suas amizades. participa da sua história. Então, eu acho que esta é a mensagem mais bela. A ressurreição acontece todo dia. A ressurreição acontece na tua vida, jovem. A ressurreição de Jesus acontece por meio da tua atitude, por meio da tua palavra, por meio do teu afeto, por meio dos teus laços, por meio das tuas cumplicidades. Jesus está ali. Em tudo isso, o ressuscitado está. Então, pessoal, agradecemos aí a presença especial do Padre Luciano. Com certeza ele estará aqui conosco outras vezes. E nos vemos na próxima semana, hein? Com certeza. Valeu, Padre Luciano. Agradeço também. Ele vai voltar outras vezes para trazer temas da iniciação à vida cristã, que é a parte que ele manda bem aí. Muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. E deixa um abraço para essa galera aí. Muito obrigado, Murilo, Padre Valdir, pela oportunidade de estar com vocês. Excelente iniciativa, vocês estão de parabéns. Obrigado pela oportunidade. Com certeza voltarei, né? Voltarei a falar de outros assuntos, né? Não só a iniciação cristã. Qualquer dia a gente pode falar até sobre futebol. Do coxa, isso. Isso, não. Pode falar de outras coisas também, né? Claro. Mas obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Um abraço a todos. Obrigado. Deus abençoe a todos. De modo especial a todos. Todos, todos, todos. Idcast.